Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa aqui a primeira edição do programa Nostalgia, Sonho e Magia. Um espaço que espero que nas próximas 3 horas, sensivelmente, lhe faça companhia, que se sinta por nós acompanhado, que se sinta, enfim, num estado tranquilo, calmo, e que estes cerca de 180 minutos sirvam para recordar, recuar no tempo e trazer à memória grandes recordações. Claro, como é sempre, com a boa música. E a boa música também se faz de músicas antigas, de sucessos antigos, de temas, alguns deles, dos quais o ouvinte já poderá mal recordar-se. Mas assim vamos aqui trazer vários deles, esperando francamente que a nossa madrugada corra da melhor maneira. E vamos começar com 3 temas, um deles cantado em português, ainda que vindo do Brasil. Vamos começar com Nelson Gonçalves, um tema de 62 que se chama Fica Comigo Esta Noite. A música fez sucesso no Brasil, mas também aqui em Portugal. Aliás, como ainda hoje acontece, muita da música brasileira faz também sucesso aqui em Portugal. Vamos ainda ficar também com a música de Paul Anka, You Are My Destiny. Esta música acompanhou muita gente em alguns dos bailes da adolescência, isto nos anos 60. E vemos 60, 70, não é? Músicas bonitas e que, de facto, se dançava muito na altura. Esta música era lindíssima, e é lindíssima, nós vamos aqui ouvi-la. Para ouvir também uma outra música, esta já mais recente, ainda que de 72, é da cantora grega Vicky Leandros, que nos canta Après Toi. Esta música venceu o Festival Eurovisão da Canção naquele mesmo ano, 1972. Uma música lindíssima, que aqui vamos então recordar e esperando francamente que lhe traga grandes recordações. Vamos ouvir então, começando por Nelson Gonçalves e o tema Fica Comigo Esta Noite. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Canal 1. Destiny, and heaven alone can take your love from me. Cause I'd be a fool to ever leave you, dear, and a fool I'd never be. You are my destiny. You share my reverie. You're more than life to me. That's what you mais música, e agora vamos trazer aqui um dos grandes sucessos da cantora Ângela Maria. Ela também se ouviu por cá, por Portugal. O tema chama-se Arlequim de Toledo. Certamente os ouvintes estarão recordados de que música é esta. Ela fez muito sucesso e é um tema de facto lindíssimo que eu hoje tenho a oportunidade de trazer à memória daqueles que já quase se esqueceram dela. A cantora Ângela Maria, creio que ou faleceu há pouco tempo ou é viva, mas já tem muita idade. Mas foi de facto uma cantora que encantou muita gente. Eu acho que ela também fez sucesso com o tema Abril em Portugal. Acho que foi uma das intérpretes desta famosa melodia, e aqui em Portugal, curiosamente, tem um nome diferente, chama-se Coimbra. Agora vamos ficar também, depois da Ângela Maria, com a música de Adamo, C'est ma vie, e de Alain Barrier. A música tem um nome parecido, chama-se Ma vie, mas é substancialmente diferente da segunda. Ou seja, são mais três temas que nos vão deixar com aquela vontade de olhar para o passado, pensar nas coisas boas que já fizemos, no quão às vezes difícil era a vida, mas ao mesmo tempo no quão agradável ela era, aquela união familiar muitas vezes que havia. Eu sei que muitas vezes havia muitos momentos críticos, os pais tinham outra educação, aquilo era uma educação mais rígida, mas assim eu acho francamente que enfim, muita gente terá saudades de momentos como estes que vamos agora recordar. Senhoras e senhores, vamos lá mandar saudades destas musiquinhas. O Arlequim de Toledo, a voz de Ângela Maria. C'est fou ce qu'on s'aimait.

ma vie. J'en ai lu des toujours ma vie. J'en ai vu de beaux jours, je sais. Le cœur, je sais, on dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Ma vie. Qu'il est long le chemin. E mais bonitas melodias que vamos escutar nesta madrugada de domingo, dia 26 de maio de 2013. Agora quero trazer-lhe... Que músicas! Ai, que músicas estas! Lembram-se de Aline, a música de Christophe? Vamos agora recordá-la nesta edição da nossa Hora Zero. Ainda para... desta Hora Zero, desta nostalgia sem magia. Não, sabem o que é? É que a Hora Zero é feita de segunda à sexta, da minuto às três. Então, isto, quando chega da minuto às três, eu ainda penso que é a Hora Zero. Mas não, é nostalgia sem magia. É um programa que tem apenas uma edição semanal e que vai para o ar, então, aos domingos, aqui no Canal 1, entre a meia-noite e às 3 da manhã, precisamente. Isto sempre e apenas aos domingos. Mas dizia então que vamos agora ficar com Aline, uma música do cantor Christophe e que faz parte de uma, digamos, rubrica que eu vou trazer aqui semanalmente ao nosso programa. E qual é que é a rubrica? À quarta, terceira, quarta, quinta, sexta sequência, por aí vamos trazer três músicas de um artista. Mas atenção que este artista fez muito sucesso. Ele encantou muita gente. E hoje vai ser Christophe para inaugurar aqui a... Esta secção. A música Aline é a primeira e depois vamos recordar La Mer. É uma música bonita também, de uma etapa anterior até do cantor Christophe. E depois vamos ficar com outro tema que é clássico, que é o Non Irrompre Jamais. É uma música muito profunda que é então agora partilho convosco. São as próximas três na edição de hoje do nosso programa Nostalgia, Sonho e Magia. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait puis il a plu. Sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. De sable sont écroulés, la plage est sale d'amour fané, la ville est pleine de places vides, la route gaie s'est endormie. Entendu la mer souvent me fredonner. Tu sais, je m'ennuie l'hiver. Pourquoi passe-t-il l'été? Bateau perdu cherche son maître qui lui rendra la liberté. Le port le tient dans sa cachette et lui promet de la retrouver. Entendu la mer souvent me fredonner. Tu sais, je m'ennuie l'hiver. Pourquoi passe-t-il l'été? Château de sable sentait coller, la plage est sale d'amour fané. Bateau perdu cherche son maître qui lui rendra la liberté. J'ai entendu la mer. Souvent me fredonner. Tu sais, je m'ennuie l'hiver. Pourquoi passe-t-il l'été? J'ai entendu la mer. Regresso ouvintes, esta edição da Nostalgia e Sua Magia, e vocês vão me desculpar, mas eu cometi aqui uma pequena gafe. É verdade, é que eu disse que íamos ouvir a música Não Irrompe o Jabé, mas sei que essa música não é do Christophe, é do Hervé Villard. Mas passei aqui outra música, e era esta que estava aqui prevista, O Mon Amour, que é uma recordação raríssima, porque do que mais se conhece dela até é mesmo Temaline. Os outros são assim mais... Há um que eu gostaria aqui de voltar a trazer à antena, mas não há Nostalgia Sem Magia, talvez, que é o Petit Fille de Soleil, mas para já não tenho esse tema aqui disponível. De todas as formas, uma grande recordação também aqui para aqui trazermos um dia. Por enquanto vou deixá-lo com três temas que o ouvinte certamente também recordará, e digo eu com muita saudade. Precisamente este, Hervé Villard com Non n'irrompe le jamais. Esta música é fortíssima, eu adoro esta música. Vamos também ver esta edição uma outra raridade, Di Quinto Rocco, Je t'aime bien, papá. Uma música profunda é esta. Faz vir lágrimas aos olhos, eu acredito que de muita gente, porque é uma música profunda mesmo, esta que vamos aqui ouvir. Para ficarmos também com um outro tema que certamente não passará despercebido, este um bocadinho mais animado, vai ser um pequeno intervalo, a música de Richie Poveri, Sarà perché ti amo. É uma música mais mexida, já mais até há anos 80, e que marcou também a ascensão da música italiana ao sucesso em termos europeus. Europeus e não só, mas essencialmente europeus. Aqui em Portugal fez muito sucesso também a música italiana. Toto Cotugno, Domenico Modugno e este, que vamos ouvir então de Richie Poveri, Sarà perché ti amo. Mas antes temos Revivirar com Nuni Hon, por exemplo. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Fini et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage sachant que tu diras non. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Fais dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y Papa, pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, ne pleure pas. Je ne veux pas te voir aussi malheureux. Je ne veux pas te voir souffrir. Oh, papa, je ne veux pas que tu pleures. Non, ma chérie, je ne pleure pas. J'ai seulement mal aux yeux. Non, papa,

Às quartas-feiras, o Canal 1 apresenta-lhe Arte e Cultura, um espaço radiofónico dedicado às artes e à cultura e ao que, sobretudo em Portugal, vai acontecendo. Durante 30 minutos, Rita Antunes fala-lhe de teatro, cinema, música, exposições e tudo quanto mais se pode entender por cultura e arte. Arte e Cultura, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com Rita Antunes, no Canal 1. Há histórias de vida que certamente teriam origem a uma música. E há músicas que certamente fazem parte da história de muitas vidas. Talvez também de sua. No Canal 1 dedicamos 30 minutos a recordar, a limpar as memórias do passado, fazendo com que brilhem como se fossem presente. Não acredita? Então junte-se a nós, de segunda a sexta, para ouvir Ouro e Platina, das 11 às 11:30 da manhã, no Canal 1. Eles estão feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Olá, ouvintes. Boa noite novamente. Sejam bem-vindos depois deste breve intervalo que tivemos o prazer de escutar antes das grandes músicas que nos deixaram com muita emoção, como esta que, como aquela que vimos há pouco, de Quinto Rocco, o tema Ma Petite. Aliás, Je te viens, papá. Os ouvintes também, enfim, eu confesso que apesar de não ter vivido esta etapa destas músicas, na verdade eu também me emociono com elas e por isso eu consigo perceber aquilo que o ouvinte sente, porque me emociono mesmo com estas músicas, temas como este No Nirão para Jamé ou Di Quinto Rocco com Je t'aime bien papá. São músicas muito profundas e que de facto nos deixam sempre um tanto quanto emocionados, não é? E sem dúvida que, bom, enfim, eu tenho que dizer que também fiquei emocionado a ouvir esta música. Já não ouvi há algum tempo, é um facto, talvez há um ano e pouco, mas a verdade é que me emociono sempre quando ouço esta música, esta e outras que vou partilhar convosco ao longo desta emissão. E eu, como por isso é que eu digo, eu consigo perceber o que é que o ouvinte sentirá e o que é que muitos ouvintes sentiram quando ouviu estas músicas que na altura eram novidade, não é? Na altura eram novidade, eram músicas, enfim, que estavam a acabar de sair, não é? Os vinis eram comprados, as pessoas deliravam com estas músicas e deliravam justamente porque são letras muito fortes. Uma coisa que eu gosto desta música do Di Quinto Rocco é que não fala de mãe que o deixou por outro e a mãe não volta porque a mãe não gosta. Não. A mãe morreu. Foi o que aconteceu. E ele continua com a filha. Enfim, e essa música, Ne Rompre Jamais, são tantos cenários de facto tão bonitos e tão profundos ao mesmo tempo que é difícil ter uma, enfim, uma descrição para toda esta carregada de sentimentos. Por fim, a música de Richie Poveri, que nos fez descobrir um bocadinho mais com este Sara Perché Ti Amo. Uma música diferente, que agora nos vai levar à música portuguesa. As Doce, que fizeram muito sucesso no princípio da década de 80, vão-nos trazer aqui Café com Sal. É uma música mexida também e que nos vai dar um bocadinho mais de ritmo. Vamos também ainda ficar com Diana Ross e este Upside Down, é uma música também mexida, década de 80. E vamos depois, enfim, continuar nesta década de 80 com um bocadinho mais até de ritmo, com os Taxi, que nos trazem Cairo. E é com eles que vamos seguindo nesta madrugada de domingo, aliás, dia 26 de maio de 2013. Eu fiquei realmente trocado com estas músicas, não contava até que me provocassem tanta emoção, tenho que ser sincero. Mas estas memórias dos anos 60, 70, 80 são feitas disso mesmo, de grandes emoções. E apesar de eu não ter vivido essas décadas de 60 e 70, de 80 só parte dela, não deixo de me emocionar com melodias tão profundas que se fazem naquela altura. Mas pronto, enfim, vamos passar à frente, seguindo com os doces e o tema que dá pelo nome de Café com Sal. Também, como disse, a Diana Ross com Upside Down. E por fim, vamos até ficar com essa música dos Taxi. O tema chama-se Cairo. Inside out and round upside down. the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside. Turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round, upside down. You turn me, you give love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you give love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee. Canal 1. Yeah. Aqui está Cairo, que nos canta, aliás, Taxi, que nos cantaram Cairo. Grande música esta, então, que aqui conferimos. Vamos continuar nas cenas dos anos 60 e 70, voltando às baladas. O tema chama-se Quieres Ser Mi Amante? A pergunta é do Camilo VI. Já não dá a fazer a pergunta há tantos anos e parece que ainda não obteve a resposta. Vamos ficar com essa música. É mais uma daquelas. Na altura não havia assim muita música para dançar. Também havia, mas não era. Não sei, não tinha o mesmo sucesso que tinha essas músicas mais calminhas, não é? Eu acho que à parte dos Shakes e do Grupo Académico João Paulo, não tínhamos assim grandes nomes de música para dançar. Às vezes o José Cid. Ah, e também vamos aqui ouvir, também dá para isso. Mas já lá vou. Diziam então que vamos ficar para já, com uma musiquinha que. Pronto, que é calma, não é? Este Quieres Ser Mi Amante. A música então é do cantor Camilo VI. E vamos depois ficar com um tema que eu também gosto bastante e que. Enfim. Que até é mais mexido, e é português. A Velha Estrada, cantada pelos Bricabrac, do qual também fazia parte o também apresentador António Sala. Vamos fechar com mais um tema. Estes ABBA, chama-se Honey Honey. Músicas boas para ouvir nesta edição do nosso. Exatamente. Nostalgia, som e magia. Para conferir então, estes três temas, vamos lá ficar com Camilo VI e a pergunta. ¿Quieres ser mi amante? Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son. Amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son.

Vamos seguindo, depois de música mais mexida, voltando agora à música mais calma, na voz de Temis Russos. A música chama-se Velvet Mornings, ou neste caso, Manhana de Terciaver. É uma música bonita também, que marca uma era e uma personagem no mundo da música mítica, que é Temis Russos. Vamos também conferir nesta edição mais temas tranquilos, calmos e que nos ajudaram a ser quem somos, com este Sapore di Sale, mais uma bonita música, desta até mais mexida, mas não deixa de ser uma música já também bastante antiga, né? E por fim, este já mais clássico, até mais imortal, Italiano, do Toto Cutugno, anos 80, e é de facto um grande sucesso este também, e que nós aqui hoje vamos trazer à antena. Toto Cutugno canta-nos Italiano, antes Sapore di Sale, e antes também a música de Temis Russos, que se intitula Manhanas de Terciaver. É uma música bonitíssima, uma música lindíssima, bonitíssima, enfim, belíssima, como queiram. São músicas profundas que nós aqui vamos conferir, como esta então, do Temis Russos, Manhanas de Terciaver. Para quem não conhece, ou para quem já não se lembra bem, aqui vai, pode ser que lhe traga aquela memória que julgava já ter esquecido. Sin despertar

sulla crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Toto Cotugno con Italiano, antes Sapore di Sale e antes também Manhãs de Terça Pelo, música então do cantor Demis Roussos. Vamos continuar com músicas calmas, e com músicas calmas estas que se seguem. Chama-se Monia, e é uma música lindíssima, e igual a esta em termos de beleza, só me ocorre uma outra, que dá para o nome de Lady Mary. São as duas pequeninas, e são também as duas grandes baladas ao mesmo tempo. Vamos também ainda ficar com uma outra música, que esta é, enfim, indescritível, Letandian. A música Letandian, aliás, a música do cantor norte-americano Joe Dassin. Ele que originou o tema, e que nós vamos ouvir daqui a bocadinho, em Portugal, e que fez também um sucesso a música Recordar a Viver, do Vitor Espadinha. Mas antes dessa música, e antes dessa sequência de músicas, vamos ter aqui outra sequência, que é, como disse, esta que começa com esta música, Monia, uma música que curiosamente vi muito poucas vezes por aí passar nas rádios, e sobretudo nesta versão. Vamos aqui ouvir a versão original desse mesmo tema, também a versão original de Lady Mary, e por fim, que são duas músicas cantadas em francês, e por fim então a música de Rodassin, Letandian. É curioso, e daí talvez não, vocês perceberem que estamos a trazer aqui muita música francesa, italiana nem tanto, mas mais até francesa. É natural, porque são músicas, vamos lá ver, elas fizeram muito sucesso na altura, foram músicas que, enfim, encantaram, e de que maneira. As músicas que mais deram sucesso foram na sua maioria músicas em francês, e muitos artistas em francês. Nós vamos trazê-los aqui nesta edição, não todos, como é lógico, mas uma grande parte deles, com algumas das músicas que de facto encantaram. Vamos agora conferir mais algumas, todas elas em francês: Monia, Lady Mary e também L'été Indien, a última do cantor Jadassin, como é de conhecimento geral. Vamos conferir então estes três temas, e eu volto daqui a pouco para aquela sequência que vos falei há um bocadinho de música portuguesa, com o Vitor Espadinha à cabeça. Música então para conferir agora. O tema chama-se Monia. Monia.

couleur de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. E agora a nossa sequência de música portuguesa, depois destes três temas, Litentian, este emblemático tema do cantor Jodassin. Agora vamos seguir com a portuguesa, quase a versão portuguesa desta música. Pelo menos foi uma grande inspiração nela, confessou Vitor Espadinha, que é uma música que até nem ia fazer sucesso. Tinham esta. Mas pronto, o Vitor Espadinha gostou e tal. E aí foi. A música fez sucesso e sucesso. Chama-se o tema Recordar é Viver. Ainda para mim também um outro tema que também não era suposto fazer sucesso, mas que acabou por se tornar imortal. O tema fez sucesso na década de 80 e causou, ou poderia causar, muita polémica, porque falava nitidamente de uma prostituta. A música chama-se Amélia dos Olhos Doces e é cantada por Carlos Mendes. Ainda para conferir também nesta edição uma outra música, portuguesa também, como é lógico, e que é mítica no nosso panorama musical português. Quem é que não se lembra da Lena d'Água a cantar Sempre que o amor me quiser? Pois é, músicas que o nosso nostalgia, som e magia não deixa esquecer. E agora vamos recordá-las todas assim de seguida. Vitor Espadinha com este tema fantástico chamado Recordar é Viver, Carlos Mendes com outro tema igualmente fantástico chamado Amélia dos Olhos Doces e Lena d'Água com um envolvente, também ele espetacular, Sempre que o amor me quiser. São as próximas três que vamos ouvir nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia para 26 de maio de 2013. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio,

Pois é, e já cá estamos depois desta sequência musical portuguesa. Agora mais uma totalmente em francês, e não é para menos. Vamos começar com um tema que eu gosto bastante e que acho que certa parte da gente gosta. Tous les garçons et les filles de mon âge. A cantora é Françoise Hardy, que ainda canta, imaginem. É uma cantora, e que cantora esta Françoise Hardy. Vamos também conferir um outro tema, este mais profundo, de Marie de la Forêt. A música chama-se Viens. E que profundo que é este tema, que profunda que é esta música. E depois vamos chegar com um outro tema que vai ajudar a balançar um bocadinho. Que é cantado em francês e inglês também. A música chama-se Comment ça va? E quem é que não se recorda desta música? Até eu, que me lembro muito vagamente desta música, mas não lembro dela. Não sei de quanto é que ela é, mas eu lembro de ouvir enquanto era pequeno. E é uma daquelas músicas que eu acho que sabe sempre tão bem ouvir esta música. Comment ça va? Não importa a hora, não importa o lugar onde esteja, eu acho que sabe sempre, sempre bem ouvir. Vamos então conferir estes três temas. Atenção, porque depois há um breve intervalo e vamos regressar daqui a pouco para a terceira e última parte deste Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal 1 da Rádio Internet. Para já deixo-vos então com este bem disposto Tous les garçons et les filles de mon âge. Bem disposto, menos para Françoise Hardy, que ia sozinha, sem ninguém. Bom, mas assim ela não tinha grande tristeza. E sim, mais até esperança. Vamos à música então. Françoise Hardy com Tous les garçons et les filles de mon âge, tema de 1962. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Le jour, moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.

Vamos também ficar com um tema que se tornou mítico, mesmo para todos nós que estamos cá em Portugal, e que foi mais um que fez sucesso no Brasil e que veio parar cá em Portugal. Aliás, como acontecia muitas vezes com os temas dos The Fevers, que são precisamente os intérpretes desta música. Chama-se Boa Sorte. E que sucesso que ela fez. Aliás, como já disse, outros que lá haverão de passar, como Dia de Sol, como que é? Aliás, não é Dia de Sol, é Mar de Rosas. O Mar de Rosas, Os Olhos Negros, enfim, músicas que punham-te a chorar também, às vezes. Alguns. O Mar de Rosas nem tanto. Mas o outro, o Onde Estão Teus Olhos Negros, sim, muitas vezes. Mas não, hoje vamos ficar com Boa Sorte. Se bem que antes temos, como disse, estes dois temas cantados em inglês, para variar um bocadinho. Talk Talk com It's My Life e também a música de Daniel, intitulada Beautiful Sunday. Eu também que nada tem a ver com o Luzito já agora. Enfim, vamos seguir então com estes três temas e eu volto aqui um bocadinho com mais música. Até já! Thank you.

aproxima, meu amor. Sempre que brilha. E já cá estamos novamente, depois de Sempre que Brilha o Sol, na voz de Marco Paulo. Agora de regresso, e a música portuguesa, mas vamos ter aqui mais dois temas portugueses e mais um em espanhol. Depois de termos viajado até a Espanha para ouvir Camilo VI, vamos lá regressar para ouvir Os Paraguaios. A música que vamos ouvir, isto é mais lá para a frente. Vamos para já ficar com Clemente, Amor é Mio. Uma música bem bonita esta que vamos então escutar, de um dos grandes nomes da música portuguesa, que agora já não tinha a voz que tinha antes, mas que mesmo assim canta muito bem. Vamos conferir também a voz de José Malhoa, A Boneca da Praia. E vamos acabar então com Los Paraguaios e o tema Rosetta. É uma música que fez muito sucesso em Espanha e que de facto é um hino quase, esta música. Sem dúvida um grande sucesso para este tema, que vamos conferir aqui um bocadinho. Os paraguaios cantam-nos, ou vão-nos cantar este tema, Rosetta, mas antes temos, como disse, esta música que vamos passar a ouvir. Chama-se Amor é Mio e é de Clemente. Mais belo e mais lindo, de páginas vivas.

es contigo, Rosetta. No llores, sonríe, Rosetta. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, Rosetta. Ay, ay, ay, ay. Mas ouvintes, e já cá estamos novamente, depois destes três temas, o último, Rosetta, dos Los Paraguaios. Agora vamos ficar com três músicas, dos idiomas que mais se ouviram nesta edição, para lá do português. Ora, foram eles o italiano, o espanhol e o francês. E vamos começar precisamente por... aliás, por acaso não é a italiana, é a espanhola. Eu tive aqui um pequeno erro. É espanhola. A música é de Nat King Cole e chama-se Ansiedad. É uma grande recordação esta. Vamos também ficar com outro tema, também espanhol, e a música chama-se nem mais nem menos que Los Días del Arco Iris, e é cantada por Nicola Di Bari, e daí o nome, a confusão, não é? E vamos então ficar também nesta edição com a música Si Je Chante, a música da cantora francesa Sylvie Vartan. É um nome que sem dúvida traz à memória grandes recordações e que não deixa ninguém indiferente, não é? É um nome que, por vários motivos e por várias músicas, ficou para a história da música francesa e francófona também, em geral. Vamos conferir então estes três temas, primeiro com a música de Nat King Cole intitulada Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que cae en el mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno, llegaba el buen tiempo. Y tú sonreías, feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos. El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores. Los dos en el parque quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. Porque ya no eres esa muchacha de entonces que se aferraba al ver a los hombres y siempre soñaba mirando la luna. Vive la vida que el mundo te ofrezca y no andes jugando con falsas promesas, pues has de saber que el amor es el fruto que debe comerse con justa medida, que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Canal 1. Même tu l'as connu. Sylvie Vartan com este Si Je Chante, música que encerrou a penúltima sequência musical do nosso Nostalgia, Som e Magia. Agora vamos ficar com as últimas três músicas desta edição, músicas que vão então fechar este espaço radiofónico. Esta que é a primeira, aqui no Canal 1, a primeira de muitas edições, e assim esperamos que seja, muitas edições do Nostalgia, Som e Magia. Vamos então aqui conferir nesta emissão, conferir então mais música. Vou deixá-la então com um tema, aliás, com três temas, todos eles cantados em português. Nem todos aqui de Portugal, é certo, mas todos cantados em português. É, cá está, é música de expressão portuguesa, não é? Vamos começar por um tema que é um fado, o Tristão da Silva. Aquela Janela Virada para o Mar, grande música esta que vamos aqui escutar. Não é na versão original, é uma versão a posteriori, mas não deixa de ser uma versão já bastante antiga. Logo depois, Pedaço de Mau Caminho, um tema que faz lembrar Meu Amor, Meu Bem, Má Fame, na voz de Reginaldo Rossi. É ele que canta também, mas esta música chama-se Pedaço de Mau Caminho. Ainda por ouvir também é nesta edição, a última música, que dá pelo nome de O Pastor. A música é dos Madre Deus, a banda que outrora foi liderada pela vocalista Teresa Salgueiro. Esta música, como outras, foram gravadas num monumento, num convento, peço desculpa. Foram gravadas num convento, com uma acústica fantástica. Eles dispensaram qualquer tipo de instrumentação, de material de estúdio. Só foi preciso um gravador e passaram ali alguns dias a gravar este mesmo disco. Sem dúvida, uma grande música que vai então fechar a edição de hoje do nosso programa. Chama-se, como disse o pastor, é dos Madre Deus, é de 86. Vamos ficar também, como já disse, com outros dois temas. Antes dos Madre Deus, Reginaldo Rossi, com um Pedaço de Mau Caminho. E antes ainda, o Fado, na voz de Tristão da Silva. A música chama-se, como disse, Naquela Janela Virada para o Mar. Ouvinte, foi um prazer enorme estar consigo. Desejo a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, para quem gosta de terror e percebe inglês, vamos ficar com um podcast. Boa noite e até ao próximo domingo. Cem anos que eu viva, não posso esquecer daquele navio naufragar na boca da barra, tentando perder-me. Aquela janela virada para o mar, sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando na ideia os lábios que invejo. E aquela janela virada para o mar, marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma prepararem-te um assalto para fazer teu barco em espuma, repara na quilha bailando na crista das vagas gigantes que o querem tragar. Se não tens cautela, não pões mais à vista naquela janela virada para o mar. Mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me em noites de meigo luar, dos olhos gaiatos que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastro doente, já velho e cansado, viesse encalhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejo de torturar como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela